conta desse bar. Do jeito que tá indo, eu não dou conta de pagar. O cascalho no meu bolso não consegue acompanhar o meu sofrimento. Ou paro de beber, ou peço pra pendurar. Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar. Depois de tudo que ela fez comigo, eu vou beber no gargalo. Tome aqui a chave do carro. E a intenção é ficar ruim mesmo. Voltar pra casa carregado, bebo. Eu vou beber no gargalo. Tome aqui a chave do carro. Que a intenção é ficar ruim mesmo. Voltar pra casa carregado, bebo. O prejuízo amanhã eu vejo. Recanto CDs RR Fest, juntinho com Rafinha Big Love. Ou paro de beber, eu peço pra pendurar. Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar. Depois de tudo que ela fez comigo, eu vou beber no gargalo. Tome aqui a chave do carro. Que a intenção é ficar ruim mesmo. Volta pra casa carregado, bebo. Eu vou beber no gargalo. Tome aqui a chave do carro. Volta pra casa carregado, bebo. Eu vou beber no gargalo. Tome aqui a chave do carro. Que a intenção é ficar ruim mesmo. Volta pra casa carregado, bebo. O prejuízo amanhã vejo.